Papa. Alfa, Rei Papa, prossiga. É, bom dia, você está conversando com o Revolta. Baixo, para o baixo, principal, prossiga. Alfa, Rei Papa, reporta para ingresso no pátio principal. Área 2228, autorizada para o de conquista. Muito obrigado, presente, voo direto, Vitória da Conquista 2228. Alfa C, papá, tá livre de ingresso no pátio 1, reporta ao término. Reportará ao término, Alfa C, papá. Passaria 2228, chame Recife, frequências 1288, alterna 1353. 288353, obrigado. Alfa C, Alfa, prossiga. O Alfa C, Alfa, só confirma a posição no pátio 1. Estou com uma aeronave já da companhia rebocando para esse portão, ok? Portão 02. Alfa X Rei Papá confirmando a posição de destino 02, afirma? Onde que você falou? 02. Enter. A aeronave da companhia parqueando no 02 no pátio 1, confirma? Confirma a posição de destino 02, eu tô com uma aeronave da companhia que finalizou o reboque agora no portão 02 do pátio 1. Gente, bom dia, Alfa T, papá. Dois Salvador, bom dia. O voo 9611 da Foxtrot. Voo 9611, bom dia. Foxtrot, confere. Galeão autorizado nível 360. Decola da pistão no zero, curva direita após a decolagem no perfil da saída da AEL. Leda, voa direto Irume, após Irume, conforme rosa do plano de voo. Controle em 120 decimal 8, aciona 5011 no transponto. Voo no 961, no correto, reporta quando pronto o pushback, acionamento. Estará. Solo, gente, Alfa X-Ray Oscar, posição 01 do pátio 1. Tá livre o reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Paulo, Alfa Romeo, Oscar, na frente do Pátio Preto, como vai ingressar no Pátio Preto? Então, pera aí. Alfa Romeo, Oscar, está livre de ingresso, reporta ao término. Paulo, a rua alta, FCO, que bom dia, alta, FCO. 9000 não autorizado, reporta, tá? Trigono 961, está pronto para o táxi com o Uno 52 a bordo, alterna Florianópolis, 3 horas e 45 minutos. Trigono 961, táxi via parte principal Índia, no ponto de espera pistão no zero, reporta pronto para decolagem, ajuste no 0 no 2. 0 no 2, parte principal, via ponto de espera da terra, 1 a 2. Xanã 6255, corrigão, Xanã 6225, ação de identificação, bolso 4000 pés, CMH 1012. Boa, confirmando bom, 4000 pés, Xanã 6225. Afirmativo. Equador, gol no 961. Gol no 961, na Tracinha. Eu estou já três frequências da torre. Qual é a frequência que está sendo usada? Nesta frequência, 102.95. Ok, quanto de esperada? 10, pronto, gol no 961. Gente, gol no 961, não autorizado. Linhagem de placa, estão no zero, vento 160 graus, 819. Autorizado a linhagem de placa, estão no zero, gol no 961. O 961 no decolado 226, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 1208, bom dia, no 961. Controle Salvador, é o voo 1961, bom dia, Nanda, é o Lisa. 1961, contato radar, sua para nível 360, via da Sobe 360, Dael, gol 1961. Salvador, chame a 225, poderia confirmar ajuste na 012? Afirmativo, na 012. Ah, é 6225, e autoriza 2000 pés. 2000 pés, na 225. Xané 6225, autorizado o sinal ILS, repista 90, informe quanto estabilizado. Autorizado é o X-Way, da 90, chamar estabilizado, Xané 6225. Uma Duna na presente, 6225? Autorizado. Direto Duna, 7-5-9 at clock event, bomb arrival, descend to 4,000 feet, QNH 1013. Bom, 6225, informe QNH agora 9013. 9013, 6225. No 71, informação agora em curso a Golf, nenhuma mudança significativa. Guarulhos autorizado nível 320. Decola da 190 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, Motiva. Intercepta Pêsulo 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8, aciona 5015 no transponto. Guarulhos 320, decola da 10 direita da El, Leda, Motiva, interceptando o Pêsulo 10, vai com foco. 208 ao controle, 50 no ponto, o transponder da 31171, está aqui, informação. 3171 correto, no portal 612, por gentileza, confirma o estimado para início para os pés de treinamento. Mais dois, gente, grato. Reporta quando pronto para os pés. Xané 6225, completo Xané Torre, 1895. 295, bom dia, Xané 6225. Bom dia. Salvador, bom dia, Xané 6225, 2235, Xané 6225, bom dia, avistado, pouso autorizado, pistão 90, vento 160 graus, 99. Então, via chegada Ponf, desce para nível 050. 050, Ponf, voo 1096, cadê o contato com o Ponf? Voo 1961, chame Recife 13325, alterno 3395. Gol 1961, chame Recife 1251, correção 13325, alterna 13395. Recife 13325, alterna 13395, gol 1961, bom dia, bom feriado. Somente bom dia. 3171, Porto Alegre. Então 3171 autorizado, reporta ataque. Reporta ataque, 3171. Dá um instante para a cópia, aqui chamou o som. Cinco nove em forma de velocidade. Go 10, correction. Go 1093, segue tráfego 12 horas, 9 milhas e meia. Um Boeing 737-800 da mesma companhia, cruzando nível 190 para 4 mil pés com 2809 de indicado. Ok, Go 1093. Galeão, 3 horas e 40, táxi via parte principal Índia, no ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 3, um bom voo. Xanar 6225, após passagem da aeronave da TAM, ingresso a Juliette, portão meia dúzia. Na escuta para a cópia. Autorizado para Brasília, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita após a decolagem, no perfil da saída Arbor, após posição Elefa. Intercepta pêndulo 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-20, decimal 8, aciona 5-0, 1-7 no transponder. Brasília 360, pêndulo 1-7, decola da 1-0, curva direita, saída Arbor. Elefa 208, controle de transporte 017, então 3597 correto, portão 4, chama branco, pushback, funcionamento. TAM 3171, bom dia, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 150 graus, 8 nós. Confirmando, autorizado, decolagem no zero, ok? Ali decola, 1-0, TAM 3171. 1093, tem autorizado 4000 pés. 4000, 1012, gol 1093. Paulo Azul, 4000, 4000, sua porta estrada, felicito 3400. Azul 4040, informação Golem por sua Golf, nenhuma mudança significativa, com fins autorizado nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita após a decolagem, no perfil da saída Arbor, após a posição Elepa, intercepta Perdulo 2-1 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8, aciona 5022 no transponder. 040, tomado 1-3, 1-0, fora da pista 1-0, 1-3, saída Arbor, posição Elepa. Controle 1208. Azul 4040, correto. No portão 2, chama pronto para o chuveiro de funcionamento. Colado aos 44, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bora lá. Controle, Otávio 3, zona 7, ona, bom dia, acesso 4. 3, zona 7, ona, bom dia, contato radar, sobrando 320, via da EL. 320, via da EL. Você vai direto da EL, da presente? Após 2000 pés, está autorizado. 2000. O 093 autorizado descida para 2000 pés. 2000, gol 1093.